Vida louca? Então escuta aí. É. Vê se vale a pena, maluco. Hoje trouxe o sol pelaquela janela. Veio trazer à tona quem eu sou, quem eu era. Rapaz comum, só mais um pela favela da vida. Sem ambição, segui então, dia após dia. Então parei e observei quem estava ao meu redor. Quem trabalhava e dava um luz, sempre acabava só. Pelo outro lado, quem nem ligava para nada. De carro importado, ré, sempre dando risada. Rodeado de amigos e muita mulher. Vida de patrão, diz aí quem não quer. Nesse momento, o anjo mau me fez a proposta. Chega aqui, meu camarada. Era a chance da minha vida, eu aceitei. Do dia para a noite minha vida transformou. Tudo bom, como é bom, quem fui, quem sou. Soldado do crime, vivendo no limite. Vida louca, adrenalina, é tipo um filme. Malandro, sangue bom, com muita ambição. Sem respeitar ninguém, acredite ou não. Baladas, madrugada, farinha, mulherada. Vida é boa, maluco, só na risada. Fora da lei, vida bandida e mais. E a voz que me dizia, você pode, você faz. Sempre tem uma tentação, mas tá ligado. É, vida louca, velho. Vai nessa. Hoje entrou o sol pelaquela janela. A minha vida se limita a três paredes e uma cela. Cadê o anjo mau, pilantra, safado? Roubou minha inocência e me jogou do buraco. Com HIV, veja só você, a vida é boa, maluco. Eu acabei de perder. Perdi os meus parentes, tudo de repente. Rebaixado e humilhado a esse trapo de gente. Com pneumonia de segunda a segunda. Vida louca, a cova é funda. Só hoje aprendi, a vida não é novela. Mas hoje entrou o sol pelaquela janela. É, vida louca. Entra pra ver. Quero mandar um alô pros malucos que estão lá no X. Pro meu irmão, lá no Papudão. É, fica um salve pros malucos que se foram aí na vida louca. Certo? Para, pensa, vê se vale a pena. Depois paga as consequências. Quero ouvir, irmão.